A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, através das diretorias de gestão e atenção básica, estará promovendo a continuidade da educação permanente em saúde, iniciada no ano de 2013, através de palestras, cursos e treinamentos aos servidores da Secretaria de Saúde. Nessas atividades serão abordados assuntos de extrema importância para a melhoria dos serviços. O planejamento consiste em reunir os servidores por atuação. Gerente das unidades de saúde, servidores assistentes administrativos, enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, recepcionistas, farmacêuticos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, médicos e entre outros. O primeiro encontro será realizado na próxima segunda-feira, voltado à atualização e sensibilização dos profissionais e intercambistas e cooperados do programa Mais Médicos. Sobre o fluxo de atendimento e protocolos nas redes de urgência e emergência, em parceria das diretorias de atenção básica e atenção especializada, realizado pela equipe técnica do pronto atendimento no Morumbi. A segunda atividade está marcada para o dia 28 de janeiro, aos gerentes das unidades de saúde com representantes da equipe do RH, ouvidoria de saúde e diretoria de atenção básica. Com representantes da equipe de recursos humanos, ouvidoria da saúde, diretoria de atenção básica e diretoria de gestão. Marjorie Colombari para a CBN Foz.